do Orozco, eu trazendo na mala de viagem, na bagagem de Vila Medonça, diz que veio do Pago de França, onde o diabo perdeu suas voltas, do fugiu que cantamos ao povo, tudo novo no canto do Orozco, quando falamos do ponto do Vila, quando falamos de mal e maravilha, para o homem amado do Vila. Administração Contábil Limitada. Há mais de 50 anos no mercado. Oferecemos nossos serviços de contabilidade, assessoria fiscal e tributária, departamento pessoal e área societária, baseados na segurança, qualidade e ética profissional. Maximizando os resultados e superando expectativas de satisfação de nossos clientes. Nossos colaboradores são todos altamente capacitados e atualizados segundo as normas de legislação vigente. Agende sua consulta gratuita com o Pandiaca Lógicas, número 111, bairro Niterói. Telefone 3475-3744. WhatsApp 99414-7673. Para trás, por favor. Eu vou levar a lua pra